A mediadora Camila Hanna e o coordenador geral do fórum, Marco Júnior, sobem ao palco. Camila Hanna está em pé do lado direito do palco, atrás de um púlpito de madeira. Gente, olha, boa tarde, né? A gente começou com um bom dia, agora já estamos no boa tarde. Eu queria só fazer uma dinâmica com vocês, uma dinâmica para saber mesmo se vocês estão em dia com a cardio. Podemos começar essa dinâmica? Vamos lá, olha que moleza é essa. Uma dinâmica bem bacana. Marco Júnior está em pé no centro do palco. A dinâmica é o seguinte, vocês que estão aí atrás, vêm aqui para frente. Vamos lá. Porque na hora que for fazer o retrato, a gente já está aqui na frente. Vamos lá, descer todo mundo aqui para frente? Nós já estamos encerrando. Marco Júnior devolve o microfone para Camila Hanna. Mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo aos guerreiros que ficaram até aqui e que participaram das oficinas com a gente. Estamos aqui no 5º Fórum de Inclusão e Acessibilidade, falando sobre os desafios para incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nossa ideia é que vocês saíssem daqui com mais instigados, saíssem daqui mais instigados a promover a inclusão onde quer que vocês estejam. Que vocês compreendessem que a instituição, o Colegiado Fórum, está aqui para que vocês busquem informações e promovam uma inclusão de qualidade junto com a gente. Construam essa experiência junto com a gente. Seja em qualquer esfera, em qualquer espaço que vocês estejam. E a gente realmente sente que a nossa missão foi cumprida. Eu, pessoalmente, já estou com saudade de vocês. Espero um próximo evento. Próximo ano a gente tem promessas de mais encontros em mais lugares. Fiquem ligados, acompanhem as nossas redes sociais. E aí a gente já está quase se encaminhando para o final, já está em tom de despedida, mas é uma despedida que não deixa só saudade, mas plantou várias sementes e nós teremos, eu tenho certeza, vários frutos de inclusão. E por falar em frutos positivos, de experiências inclusivas, eu gostaria de chamar uma pessoa aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. É o Sr. Baker, ele trabalha com a inclusão de pessoas com autismo, com TEA, no mercado de trabalho. Por favor, Sr. Baker. Palmas para ele. Conforme solicitado, o homem que Camila convidou sobe ao palco. Ele é um homem pardo, cabelos grisalhos. Pessoal, primeiramente, agradecer aqui o pessoal da PAI. Está no centro do palco. O Marcos aqui. Veste um terno preto, camisa branca, calça bege, sapato marrom. Um pouco de inclusão do autista no mercado de trabalho, né? Meu nome é Veike Pinheiro. Se alguém puder aí entrar no Instagram que chama all.mktperformance. Vou falar bem rápido. Eu sou empresário ALL, ponto, pontinho, aí MKT Performance. Então, pessoal, na realidade, eu sou cearense, estou aqui há 6 anos, no Piauí. Eu sou da área de energias renováveis. E há uns 4 anos atrás, eu fui surpreendido que eu vi que o autista tinha uma grande habilidade onde outros empresários não estavam vendo. O autista não tem só hiperfoco. O autista também tem comprometimento. E se ele for bem treinado, vamos dizer assim, ele também tem uma qualidade que todas as empresas querem. Que ele tem, literalmente, é gestão de tempo e gestão de pessoas. E há 2 anos atrás eu resolvi abrir uma empresa só de autista. Vocês já imaginaram um dia? E hoje eu tenho 58. Trabalhando no mercado de trabalho. Hoje a gente faz a indicação do autista no mercado de trabalho. No começo, quando eu abri, eu, na realidade, eu não tenho ninguém com família. E foi entrando vários autistas dentro da minha empresa. Autista, engenheiro civil, engenheiro mecânico, autista cursando matemática. E tantos profissionais bons. Mas eu vi também que nessas entrevistas com eles, eles nunca vão entrar no mercado de trabalho. Porque isso palavras deles. Eles entregam um currículo muito bom, mas quando vai para a entrevista, quando se nota que ele tem algum tipo de deficiência, eles são barrados. E eu disse, poxa. E aí eu começou a entrar autistas dentro da minha empresa. E teve uma hora que eu estava com 15 profissionais desses. E eu não tinha onde mais colocá-los. Então, não sei se aqui, eu acredito que pessoas mais velhas aqui conheçam um programa antigo, era do Silvio Santos, que chamava Porta da Esperança, que é onde uma pessoa vinha, fazia um pedido, e o Silvio Santos abria a porta e por trás teria uma esperança lá, que era um sonho. E aí eu resolvi montar um selo da empresa Amiga do Autista. Então, aonde eu levei para um palco 15 autistas atrás do trabalho, e eu também levei 15 empresários para contratar esses autistas. Então, nesse dia, a gente conseguiu fazer uma coisa chamada inclusão. E hoje nós temos autistas com salário de R$ 5.600. Hoje nós estamos montando também a primeira faculdade só para autistas, mas com professores autistas também. Então, vamos se dizer que nós conseguimos trazer para Teresina uma esperança. Não uma cura, mas uma esperança com que não só outros empresários vejam que existem, sim, muitas competências. Então, hoje nós temos autistas em empresas como Construtora Jurema, Óticas Carol, Hotsat, e, rapaz, são inúmeras empresas, mais de 30 empresas. E eu acho que está na hora da gente começar a divulgar isso. Né? Quando me convidaram, Eu tiro hoje 1 hora e 20 minutos para a gente, para o lado social, ajudar pessoas. Não tenho nenhum filho autista, mas virei ativista. Eu vi que essas pessoas, né, quando um fato que ocorreu, foi quando eu consegui um emprego para um autista, e outro dia ele me pediu para mim na casa dele, 5:30 da tarde. E assim eu fiz, cheguei lá 5:30 da tarde, e ele me levou no quarto, e no quarto tinha mais 2 irmãos deles que eram autistas. E eles estavam colocando uma fraldazinha nos pulsos, e depois eles estavam colocando coleira de cachorro. E até então eu não entendi o porquê. E ele me falou que eles tinham condições financeiras para ter a medicação durante o dia, mas quando era à noite eles não tinham porte financeiro. Quer dizer, quando eram as 19h, eles começavam a se automutilar. E assim ele olhou para mim e disse, eu vejo que próximo mês não vai mais acontecer, porque o senhor conseguiu um emprego para mim. Quer dizer, o que é que a gente precisa? Fazer com que esses empresários dêem só uma oportunidade para essas pessoas. E isso hoje a gente prova. Vocês vão ver aí nesse Instagram que eu passei vários relatos. Como eles estão hoje, as competências, eles têm, o comprometimento é invejável. Então, quando eu vi aqui os mestres falando, as doutoras falando sobre não só o mercado de trabalho, mas as leis, sabe? Eu acho que deveria ter, que não adianta as empresas receber esses profissionais pelo fato que elas não sabem como receber esses profissionais. Eu acho que está faltando, que eu queria ver com... Hoje a gente precisa de braço, eu te falo porque eu sou praticamente só desse projeto, sabe? Eu acho que está faltando é que se reúnam essas pessoas, esses projetos, e vão nessas empresas e ensinem as pessoas do RH como receber um profissional autista ou com que uma outra deficiência. Eu acho que é o que está faltando, né? Por quê? Porque existem muitas competências. E, mas eu também queria que essas pessoas não entrassem nessas empresas por PCD. Eu gostaria que essas pessoas entrassem por competência, porque existe muita competência. É isso. O homem que fala no microfone chama um rapaz ao palco. Eu vou passar aqui a voz. O Esso é autista, nível 2. Outro dia eu estive na Argentina e eu visitei um restaurante chamado La Mesa, que tinha 40 autistas trabalhando no restaurante. 10 autistas nível 3. Eu disse, olha, isso pode. E o Esso, ele trabalha comigo hoje. Na realidade, ele passa um tempo comigo, onde ele ensina a como ele entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque quando ele entrar lá na empresa, ele vai muito bem preparado. Esso, fala um pouquinho de ti. Como é que você faz lá na nossa empresa? Por favor. Esse é um jovem, branco, cabelo curto, preto. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos. Usa camiseta branca, calça jeans azul. Eu vi que desde setembro eu conheci ele com a minha mãe, aí a gente contou um pouco da... Eu contei um pouco para ele da minha história, que tem uma formação em história. Iniciei em 2011, terminei em 2016, mas não era bem o que eu queria, porque não, eu não tive um direcionamento assim, no vestibular e tal, mas desde 2017 eu venho estudando para concurso, mas concurso, vocês sabem, né, é uma rotina muito cansativa, é exaustivo demais. Aí eu tenho esse sonho, mas aí minha mãe não é isso, vamos conhecer, tem o seu ver que ele vem o plano de ingressar os autistas no mercado de trabalho. Aí o seu ver que tem me ensinado na por meio da OL, que me ensinado postura, cortesia, profissionalismo, e vai voltando me colocar aí em alguma empresa, e eu tenho conhecido pessoas maravilhosas e estamos juntos aí nessa caminhada. Obrigado pela presença de todos aí. Peço encerrar sua fala, devolve o microfone ao homem e retorna ao seu assento. Formado em prova, precisando só de uma oportunidade. Mas eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos comigo, para a gente começar a saber o que é humildade, saber entrar dentro de uma empresa, mostrar que o autista não é aquela que todos falam, que não consegue, que vai nos levar problema. Não. O que eles estão levando para a empresa, na realidade, é uma esperança. Fazer com que toda empresa tenha que ter um lado social. E, lógico, eu levanto a bandeira do autismo, né? Virei ativista, né? Pela causa. O nosso projeto ele foi apresentado agora em São Paulo. Hoje a gente mostra que há não uma cura, mas uma esperança. E temos autistas nível 2 que não falavam e hoje falam. Por que ele fala hoje? Porque ele hoje está trabalhando. Porque ele hoje ele tem novos amigos lá no trabalho. Pronto. Hoje eles têm seu próprio dinheirinho. Nós estamos montando agora o primeiro curso de inglês só de autista em parceria com o IASAS e com professores autistas. E um detalhe, não tem bolsa não. Quem está pagando são eles, com dinheiro do trabalho, pagando lá. E os professores autistas também. Eu tenho professores que eles são poliglotas, sabem 7 línguas. Então, tanto potencial que existe nesses profissionais e nunca ninguém visualizou isso. Então, eu acho que a ideia, né, eu acho que da gente começar a mostrar, eu acho que está na hora também das empresas mostrarem que estão abrindo as portas para esses profissionais. deixando bem claro, não por PCD, mas por competência. Nós temos autistas, engenheiro mecânico tomando de conta, na construtora Jurema, tomando de conta de 800 máquinas da linha amarela. Nós temos autista, engenheiro mecânico com expertise em plataforma BIM, que é dificílimo, né? Porque relata que o autista não é bom exato, mas muitos são muito bons. Então, hoje a gente prova. Nós somos a única empresa no mundo que prova que o autista nível 1, nível 2, e se Deus quiser, nos próximos dias a gente vai fazer com que o autista, alguns, nível 3, possa ter também seu trabalho. Lógico, não depende da gente, depende com que alguns empresários eles nos apoiem e todos vocês aqui. Obrigado, pessoal, mais sempre de vocês. Ele finaliza sua fala, devolve o microfone para Marcos, dá um abraço nele e retorna ao seu assento. Marcos passa o microfone para Camila. Bom, e é isso, gente. Agora, nós estamos chegando ao final de mais um fórum de inclusão e acessibilidade, mas nossos trabalhos continuam, nossas construções continuam. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por cada experiência compartilhada e por cada semente plantada, né, sobre inclusão. E para finalizar os nossos trabalhos, eu gostaria de chamar aqui o nosso coordenador, Marcos Júnior, que já está aqui pertinho de mim e que realmente foi brilhante para que tudo isso acontecesse, para que a gente chegasse a esse resultado. A saudade é porque nós tivemos muitas reuniões antes de chegarmos aqui. Mas é isso, Marcos, é com você. Muito obrigada pela oportunidade de participar por mais um ano e pelo espaço. Camila devolve o microfone muito para Marcos. Gente, vocês gostaram? Ele está em pé do lado direito do palco. Para nós foi ótimo, né, Camila? Gente, o nosso agradecimento pela participação. O fórum, como eu falei lá no início, pela manhã, ele é um colegiado. E é um colegiado de portas abertas. O seu Eiker já está convidado a compor o fórum para trazer essas experiências que, com certeza, vão enriquecer cada vez mais o nosso fórum piauiense. Então, a vocês, muito obrigado. As entidades aqui presentes, os representantes de empresa que têm o desejo de se comprometer em participar do fórum, é só me procurar aqui mesmo na ASA e a gente faz, né, um pequeno cadastro que é para indicar o nome dos representantes, que é uma maneira da gente estar oficializando a participação das entidades dentro do fórum. Então, muito obrigado. Tudo que foi debatido e discutido aqui foi só uma pontinha para despertar o interesse, o desejo de que vocês aprofundem essa discussão, porque ela é importante. Eu não posso deixar de lembrar aqui, agradecendo as outras entidades que compõem o fórum, a Conrádio, a Defensoria Pública, o Ministério do Trabalho, Superintendência do Trabalho, a Justiça do Trabalho e tantas outras entidades, né, que colaboraram, que apoiaram para que a gente realizasse esse fórum. A Camila, que muito bem, né, parece que já é profissional, já vai ser contratada oficialmente para ser a nossa cerimonialista a partir de agora. Muito obrigado a todos e a todas. Quer dizer a frase? E até o ano que vem, né? Gente, eu vou deixar para vocês uma frase de uma pessoa chamada Helen Keller, que é uma pessoa surda ou cega, que para a gente levar essa frase para casa. Não se pode rastejar quando se tem ímpeto de voar. Obrigada e até o próximo evento fórum. E até as próximas lutas de inclusão. Vamos fazer uma foto oficial, Iraildo? Uma foto oficial ou não? Vamos lá, todo mundo aqui para frente para tirar um retrato? Para registrar esses 6 anos do Fórum Piauiense na sua 5ª edição do evento fórum. E assim encerramos o 5º Fórum Piauiense de Inclusão. Agradecemos a todos pela companhia e participação neste evento. Esse é o Sistema Sonoro e de Audiodescrição. Eu sou Aldo Costa, audiodescritor da Conrádio e do Sonore. Até a próxima!